Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Você está longe, está aí em Pernambuco, mas de olhos aqui na terra das cataratas. Informações sobre a Câmara Municipal? Pois é, eu sei, eu tenho. Tá aí no Face, postaram no Face aí, algum gaiato postou no Face que 7 vereadores, incluindo o presidente da Câmara, que é do PROS, e outro seu colega do PROS também, o Rudinei de Moura, o Coquinho, nosso vereador Flécio Paulo Rocha. São 7 vereadores, esses que eu já citei, eles vão viajar hoje, viu, Guilherme? Eles estão de malas prontas, eles vão viajar para Brasília. Segundo o Paulo, eu acabei de falar com o Paulo Rocha, ele me disse que a viagem é muito importante, que eles vão tentar um encontro com a Dilma Rousseff. E veio algum gaiato maldoso, botou lá no Face que eles vão gastar durante esses dias lá, vão ter, cada vereador vai ter uma diária de R$2.000 para gastar, e que o pacote de viajeiro custará quase R$15.000. Enfim, é os vereadores que viajam também. Nas outras legislaturas nós vimos vereadores viajando há poucos dias aí, dois vereadores, o Rudinei de Moura e o outro vereador aí do PSB, viajaram também, foram aí para Iquique, no Chile, vocês se lembram. Eles gostam de viajar, qual o problema? Tem dinheiro, eles viajam, só não pode viajar se não tem dinheiro, enfim. Mais um trem da alegria que parte de Foz rumo a Brasília. Eu sugeriria até aos nossos nobres edis, se chegar lá em Brasília, de que tal dar uma visitinha papuda lá? Vai na Papuda, o Presídio Federal, quem sabe tenta uma visita lá para o Zé Disseu, né? Enfim, fica a sugestão. Lucas, a política ela tem várias facetas e muitas histórias estranhas. Uma delas, por exemplo, saiu no Diário Oficial uma presença, no mínimo, diferente numa reunião do Conselho Municipal de Saúde? É verdade, Guilherme. Nós descobrimos que está publicado no Diário Oficial do município que o falecido, até então, para mim, ele faleceu, né? O saudoso Ricardo Foster era um grande brigador pelas causas da cidade, foi presidente do Costa Cavalcante muitos anos, trabalhou na Itaipu, presidiu o Hospital Costa Cavalcante e foi presidente do Comuns durante vários mandatos. E nós sabemos que, pelo menos oficialmente, que ele morreu, acometido de um câncer, ele morreu dia desses, faleceu, mas apareceu uma publicação estranhíssima aí no Diário Oficial do município de que o Fosse teria participado de uma reunião no dia 22 de novembro, lá no Comuns. Ocorre que o Fosse morreu no dia 8 de outubro. Alguma coisa tem, né? Tanto é que tem até um jornal eletrônico aí na cidade que já tirou um sarro, também publiquei no meu site hlucas.com.br, alguma coisa está vendo. Agora, essas publicações no Diário Oficial, quem tem a responsabilidade de cuidar dessa parte é um braço político do governo, no caso, o assessor especial para assuntos de governo, é o Carlos Juliano Budel, que por acaso, tocamos já no nome dele, não esqueçamos que ele está pendurado na brocha, né? Ele tem uma condenação aí por improbidade administrativa, ele junto com o Dobrandino, e segundo a lei da ficha limpa, ele não poderia continuar no cargo. Mas ele recorreu da decisão, é um direito que ele tem. Ele recorreu da decisão lá em Curitiba, está batendo as portas do TSE em Brasília. Até que esse resultado não sai, ele continua aí também. Mas enfim, tem essa publicação no Diário Oficial, quem deverá ver se o Foster ressuscitou ou não, seria o responsável pelas publicações, que eu volto a repetir, é o Carlos Juliano Budão. Eu gostaria muito de ver o Foster novamente vivo na minha frente, mas enfim, vamos ver o que acontece nos próximos rondes dessa novela Foster, Ricardo Foster. E os espiões aqui da Tríplice Fronteira, Lucas? Eu estou longe de vocês, mas eu me informo e tudo. E o nosso principal jornal diário, a Gazetinha, né, fazendo 25 anos, um quarto de século, ela deu uma matéria aí, uma matéria de capa, descobriu, né, uma grande reportagem, está arriscada a ganhar até um prêmio Astro de jornalismo, que eles descobriram que a cidade está infestada de espiões, tem espiões até de Israel, parece que dos Estados Unidos, e essa espionzada estão tudo aí atrás de pessoas que lavam dinheiro do narcotráfico. Uma reportagem fantástica, volto a repetir, pode ganhar prêmio. Só esqueceram de dizer onde é que estão esses espiões, onde é que eles escondem o nome, né? Mas enfim, jogaram aí, eles ouviram uma fonte, também mantiveram em off o sigilo da fonte, não disseram quem é, mas estão dizendo que está infestado de espiões para pegar terroristas, traficantes, etc, etc, etc. Eu vou dar minha singela contribuição para o assunto em pauta. Eu estou desconfiado que quem está aí com a sua equipe é o inspetor Cruzo, da Pantera Cor-de-Rosa. Quem se lembra? Peter Sellers, naquele seriado fantástico. Inspetor Cruzo atacando na fronteira desvairada. É isso aí, meu Guilherme. Para terminar, Guilherme, eu queria dizer para você, eu sempre digo aí, quando nós conversamos nesse papo diário que nós temos, que é muito difícil o TSE em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral, caçar mandatos de político. Aí, veja você que aqui o prefeito de uma das maiores cidades de Pernambuco, de Petrolina, Júlio Loss, é o nome dele, o TRE daqui caçou o mandato dele, é o prefeito de Petrolina, ele recorreu em Brasília e ontem saiu uma decisão monocrática lá em Brasília, a ministra Laurita Vaz, numa decisão monocrática, mandou que ele seja reconduzido ao cargo até que se seja julgado o mérito do processo. Para finalizar, eu queria dizer que a Laurita Vaz, essa nobre ministra do TSE, é minha conterrânea, nasceu na mesma cidade que eu, uma cidadezinha pequenininha, que tem lá no interior de Goiás, que se chama Anicuns. Portanto, eu, a minha irmã Heloísa Helena Lucas e a Laurita Vaz nascemos na mesma cidade de Anicuns. É isso aí, Guilherme. Lucas, você volta amanhã com outra participação? Eu volto amanhã e queria dizer que quinta-feira eu estou de volta. Acabou minha boa vida aqui. E aí, na quinta-feira, vai ter o café com a CBN, que eu não terei o prazer de participar, porque estarei em viagem. Mas na sexta-feira, com certeza, estaremos de volta aqui no nosso comentário diário. Tenham todos um bom dia e muito obrigado.